Chegar sempre contra o jeito certo para caminhar, mas eu tô ligado que a vida não é fácil. O caminho pra vencer é cheio de obstáculos. Muita gente já sonha com escada para o céu, se esquecendo que a cada um Deus deu um papel. Aqui nessa terra que não é o principal, miséria, corrupção, gira em torno do capital. Quem tem dinheiro sobrevive, quem não tem é só lamento, gerando mais desemprego, gerando mais detento. A classe baixa só tem baixa, valor quando baixa, tem uma arma. A classe alta quer a extinção da nossa raça. Vamos dar a volta por cima sem passar por cima de ninguém. Cada um fazer sua parte e assim fazer o bem. Deixa a vida te levar, mas com a cabeça no lugar. É não se acomodar, é saber a vida levar. E assim sua conquista pela sua correria. Na canção de SNJ, seja como for, aconteça o que acontecer. No final de tudo isso é o bem que vai vencer. Faço bem, sem olhar a quem. Escolher pra ajudar, isso não nos convém. Ajude qualquer pessoa, ajude sempre os outros. E Deus te observa, tu vai receber em dobro. Não vejo nada demais, um cara incapacitado. Por você sendo incentivado, ele se torna capaz. É, do outro lado, no centro da cidade, dura realidade, um ponto negativo, infelizmente é verdade. Em cima da ponte, a velha com a mão estiada, pedinte sol a sol, porque está necessitada. Pra quem possa olhar pra trás e dar o retorno, puxa aquela moedinha no fundo do teu bolso. Quem sabe tu não tira um sorriso de um rosto, a garantia de um pão pra quem vive no sufoco e dentro do busão. Outra situação, novamente a necessidade tá de volta com repetição. Vejo um moleque com um simples bilhete, alguns chega até a ler, outros não mostram interesse. O gesto solidário que eu queria ver foi pra fora a compreensão. Se tem dentro de você, me disperso por aqui, fica à vontade aí, culpado. Aproveita e escuta a voz da dificuldade. Aproveita e escuta a voz da dificuldade. Você vai ajudar aí, por favor? Os irmãos estão doentes. E eu preciso ajudar minha irmã. Dá um toque a você, então se liga. Quem necessita, a gente ajuda com o poder da rima. Com toda a satisfação, tanta ajuda que você precisa. Faço bem, sem olhar quem. Dá um toque a você, então se liga. Quem necessita, a gente ajuda com o poder da rima. Com toda a satisfação, tanta ajuda que você precisa. Faço bem, sem olhar quem. Fazer o bem é necessário para um mundo diferente, um mundo mais justo e melhor pra nossa gente. Infelizmente esse é um sonho difícil de alcançar, mas não é impossível, então vamos tentar. Com a paz na mente e a luz no coração, Jesus é a solução, ele não dorme, meu irmão. Está na sua mão o poder da decisão. Ajudar o próximo, isso sim tem valor. Dinheiro não traz amor, minha felicidade nunca comprou. Então reflita e pense no valor que isso tem. Faço bem, sem olhar a quem. Então não perca tempo, pois ele nunca vai voltar. Vá vivendo sua vida sem a dos outros atrapalhar. Sempre faça uma boa ação, mas faça com o coração. Jesus é nosso guia, nossa salvação. Plante o bem aqui na terra, a recompensa é o céu. Faça o seu papel, ajudando quem for. Ladrão, prostituta ou trabalhador, todos merecem sua atenção. Perante Deus somos irmãos, então pare e pense se estou certo ou não. Seu papel, ajudando mais necessitado, mendigo viciado, rico favelado. O verdadeiro amor é feito de doação. O menor que seja, sempre faça uma boa ação. Porque quem vive pra si, empobrece o seu viver. Quem doa a própria vida, vida nova de colher. Vida nova de colher. Aliados conscientes, compromisso com o povo. Dia a dia, correria, porta-voz do mundo louco. Que sabe o que é certo ou errado na favela. Abolição na parada, também faz parte dela. Nordestino destemido, mente aberta pro perigo. Somos cabra da peste, 100% raciocínio. Nocivo pros irmãos, corrosivo pros ladrão. Mente engatilhada contra qualquer tipo de exclusão. Hipocrisia, falsidade, onde vai parar? Pelo que é contra a lei, o amor de muitos esfriará. Pense nisso, seja amigo, faça o bem como te digo. Deus nunca dorme, sempre olha pros seus filhos nos jornais. A maldade mostra a realidade. Me lembro das antigas que rolava a bondade. De idade ou criança, todos tinham esperança que melhoraria e só ficaram as lembranças. O mundo roda e todos sabem que não se leva a nada. Veio do pó, vai o pó, só o bem não se apaga. Siga o exemplo do cara que ajudava. Hoje ele é lembrado e amado que pregava. Aliás, coligação, abolição na fita, hip hop, Pernambuco. Pra quem não acredita, então olhe além. A vida vai e vem, faço bem sem olhar a quem. Vou dar um toque a você, então se liga. Quem necessita, a gente ajuda com o poder da rima. Por toda a satisfação, dando a ajuda que você precisa. Faço bem, sem olhar a quem. Vou dar um toque a você, então se liga. Quem necessita, a gente ajuda com o poder da rima. Por toda a satisfação, dando a ajuda que você precisa. Faço bem, sem olhar a quem. Vou dar um toque a você, então se liga. Quem necessita, a gente ajuda com o poder da rima. Com toda a satisfação, dando a ajuda que você precisa. Faço bem, sem olhar a quem. Vou dar um toque a você, então se liga. Quem necessita, a gente ajuda com o poder da rima. Com toda a satisfação, dando a ajuda que você precisa. Faço bem, sem olhar a quem.